pontos com o técnico do Lagares da Beira, uma derrota pesada por 3-1, que não se justificava. Contudo, parecia que o Lagares tinha ganho o jogo e recuperado o jogo na segunda parte, acabou por não conseguir. O que é que se passou e como é que viu esta partida? Olha, um misto de sentimentos. Por um lado, um orgulho imenso naquilo que os rapazes fizeram, com as limitações que temos, mas eles foram valentes, foram briosos, foram abnegados, acreditaram naquilo que lhes foi transmitido. Uma primeira parte em que sofrendo cedo, tal como aconteceu na Naval, nunca nos desorganizámos e tivemos muitas vezes por cima do jogo, sabendo que era um jogo em que íamos sofrer, estávamos a jogar contra o segundo classificado, não é por acaso que eles estão na posição em questão, mas como eu lhes disse ao intervalo, quem cá veio ver a primeira parte não conseguia perceber quem é que estava em segundo, quem é que estava em último, porque estivemos a um nível muito alto. Na segunda parte conseguimos manter o equilíbrio, conseguimos fazer um golo e a partir daí não quero falar porque tenho o grupo destroçado, tenho o balneário completamente destroçado, eu estou completamente destroçado, a pensar seriamente se vale a pena continuar, porque não, as pessoas estão a ter um esforço imenso. Eu estou a ter um esforço imenso, os jogadores estão a ter um esforço imenso, estão a trabalhar mais vezes do que era normal, estão a vir mais vezes, estão a vir com muita vontade. E depois chegamos ao domingo e temos dois jogos em casa em que nos retiram da luta. E isso não pode acontecer. Há aqui fatores que nós não conseguimos controlar. Há formas de estar que nos tiram do sério. Nós somos corretos para com as pessoas não são corretas para connosco, nem na forma como lidam, nem na forma como falam. E como lhe digo, este protagonismo da arbitragem começa a ser árbitro. Nós somos testemunhas disso aqui em alguns jogos. Aconteceu no passado domingo de Naval, em que o tempo de jogo foi para além daquilo que seria o normal, depois de algumas decisões contraditórias. Hoje, mesmo sendo o grande protagonista do jogo, o árbitro, de facto, foi sendo o resultado, e isso é perentório em dizê-lo. Falta mais qualquer coisa ainda ao Lagares da Beira? O que é preciso para, de facto, se conseguir ultrapassar até mesmo esta fase em que a decisão não passa, como aconteceu hoje, nos penaltis e não só, em algumas decisões muito dúbias e de critérios diferentes? O que é que ainda falta mesmo assim ao Lagares? Olha, eu acho que neste momento falta conseguir limpar estas cabeças. Precisamos de jogadores, é verdade. O prazo para inscrição que termina sexta-feira, estávamos aí com vontade de tentar equilibrar. Hoje tínhamos mais uma vez três jogadores de campo no banco e já no último domingo foi assim, e só temos um jogador castigado e um jogador lesionado. Portanto, isto está demasiadamente curto, mas eu não posso pedir à direção para fazer esforços quando nós depois sentimos completamente impotentes. Neste momento, ainda bem que domingo não há jogo, porque não vai ser fácil gerir este grupo, porque é difícil. Estamos na posição em que estamos, a gente sabe. Estamos a tentar saltar porque temos qualidade para isso e os jogadores têm qualidade e têm mostrado que têm qualidade. Não é fácil fazer aquilo que nós fizemos durante 80 minutos à Académica. Não é fácil fazer o que nós fizemos na Figueira da Foz. Não é fácil, mas nós fizemos. Ninguém nos deu nada, saiu-nos do corpo, saiu do nosso trabalho diário. Agora, chegar aqui, fazer um empate e a partir daí voltamos a ter um jogo completamente diferente. O jogo virou completamente a partir do nosso gol do empate. Os penaltis são aberrantes. Um é um corte clarinho e o segundo tem duas bolas dentro do campo em menos de um metro. Portanto, quer dizer, não faz sentido, mas se não fosse ali era noutro momento a seguir. Nós percebemos, é perceptível, a gente entende, anda nisto há muitos anos, sabe como é que o auxiliar falou comigo. Pronto, e por isso que eu lhe digo, não está fácil, animicamente, neste momento, ter força para suportar isto. Falo por mim, eu sou um líder, é evidente que eu não posso ter este tipo de discurso, e amanhã vou ter outro, porque tenho que ter, mas fica muito complicado. Mas como digo, vou acabar como comecei, um orgulho imenso nesta malta. Esta malta não merece estar a sofrer aquilo que está a sofrer, não merece que lhe façam aquilo que lhes estão a fazer. E o povo de Lagares que vem aos jogos acho que percebeu. E tenho que agradecer a forma como nos têm tratado, porque reconhecem que nós estamos a fazer o possível e o impossível para tentar virar a situação. Mas há coisas, como digo, que nós não conseguimos controlar. Professor, vamos esperar que este interregno e depois com esperança se possa dar o tal abanão e consiga pelo menos caminhar direito para uma fase importante do campeonato, não é? Que se aproxima e que sabemos que se não houver resultados, o Lagares da Beira, até por, pensando naqueles que poderão descer do Campeonato de Portugal, fica numa situação complicada. Sim, nós desde o primeiro dia que cá chegamos, que o foco é o nosso trabalho. Não vamos pensar se quantos descem, quantos não descem, se as equipas vão à nossa frente, se ganham, se empatam, se perdem. Não adianta nada se nós não formos capazes de fazer aquilo que é a nossa parte. E nós temos-o feito bem, muito bem, enquanto nos deixam. A partir do momento em que não nos deixam, não conseguimos fazer mais nada.